4207, acione identificação, chegada bom, fica-se para 4000 pés, ajuste no 019. Eu tô livre de visa do 4207, reporte ao término. A linha em manteiga do 090? Atena já, amanhã 2. Fica autorizado o cruzamento da pista, siga via Alfa. Informe iniciando giro de motores na taxa e Golf. Decolado 33, chama controle em 120.8, bom voo. 208, obrigado. Controle, voo no 630, decolando nosso escudo. O 638, contato radar, voo nível 370, sai da PUCA. É, confirmando 350 para o 630, né? Eu tenho aqui o 370. Você solicita o 350? Não, a gente cotejou o 35, pediu cotejou, mas a gente sobe pro 37, tem problema não. Ok, sim. 621, autorizado de colapso no 0, 0, 0, 1, 7, 0, graus, 1, 0, 9. Decolado no 0. Mike, prossiga. 3547 ONC, quanto tempo, Pochete? 221, chame Recife, 288, alterno 260. Afirmo, o Guru 621, 935 decola 121 no decimal, quadrinho, 120 decimal 8. 208, se quiser. O November aqui, Mike Torre. Transição Caju, controle 120 decimal 8, transporte de cona, check mesmo. Para o campo, que pode ocorrer o fechamento do campo para operações visuais após sua decolagem. Big Mike tem condições. Se não tiver condições, autorizado ingresso na pista, 180 para retorno. Lima Tango, você está em condições visuais via corredores, reporte-se no Travesse Paris. Mike, ao estacionar ali de frequência? Sempre que aguarde a programação com a torre o Lima Tango. Negativa, aguarde coordenação com a torre do Lula e Matango. E ainda não consigo explicar a torre 18, não. De 19, do Lula. Azul 4207, pode informar mais quantas milhas no desvio? 80 graus, 1-4 nós, amigos. O que é isso aí? O controle? O Limatongo apenas não autoriza o seu regresso pelo corredor acesso, vai ter que manter Veracruz após Paripe e Rotatória. Vai manter o meu 10? Sim, está autorizado. Voando pelo 4207. Gente, 4207 prossegue até 3.000 pés, o ajuste no 019. 3.000 com 1.070. 1630, Chame Recife, 12685, alterne 2545. 2685, 2545, vamos ver. Trone 621, contato com o Leonardo Centro Pro de Montebar. Eu dou uma aguarde, mantenha da lesa. Pelo menos eu fico com o seu lugar. Canal 6140, autorizado a alinhar e decolar para o 0 vento 190 graus 99. Controle o azul 4207, solicita o que guardou, né? A 207 está autorizado para a Duna. Quando Duna, 4207. A 207 prossegue 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LSXY0, reporta estabilizado. Autorizado 2.000 pés, LSXY, porta estabilizada, Zupa 207. Boa, Antônio Paz, siga ali ainda, no ponto de espera 2290019, por favor. Aqui, Índia, 295, até mais, do 92. Ele matou o controle. Calma agora as condições do campo. Meu teto de 10, 5 meses de visibilidade, que vai leve pelo campo. É 21, Sami Recife, 1251, Alterne 13395. Recife 1, 3395, Televisão. Salvador Chinameia 140 PUCA. Chinameia 140, contato radar, sua nível 250, sai da PUCA. 250 na PUCA. Autorizado, né? Aí colapso no 0 vento 1, 90 graus, 089. Controle, Salvador, para o meu bloqueio através de Paris. Feito. Lula, matando, voo rotatória, reporte quando visual com campo. Rotatória, reporte para visual com campo, Lula, matando. Estabilizado, localizador azul, 4207. No 4207, Sami Torre, 1895. 189, o azul, 4207. Salvador Azul 4207. 4207, continua a aproximação, reporta visual com o campo. Continua, reportará, Azul 4207. Então 40 está ali, 2 dias, aguarde a informação para agora, Cadê? Então, fazendo os desvios à esquerda, ok? No 648, decolado 45, chama controle 120, decimal 8, morro. 208, obrigado. Controle Salvador, gol no 648, bom dia. Gol no 648, contato radar, sua nível 370, sai da PUCA. Sai da PUCA para o 370, gol no 648. Autoriza a PUCA? Autorizado, PUCA. Obrigado. Lima Tango visual com o campo. Lima Tango, Sami Torre, 1895. 1895, graças. Lima Tango, lá você. Lima Tango, continua a aproximação, é a porta na final de 3 milhas ao nosso site. Para informação, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Alfa, é bom a gente usar que seja o Léo, para a criança, pode ser só. Oficina 640, pode informar mais quantas milhas na proa? Ah, da presente já tá voando já, 6140. Para informação à sua esquerda, tráfego Romeu Vitor 1-0, aproximando da final da 17, não interfere na sua aproximação. Cliente azul 4207. Júlio Limatão, o Fasson 360 pela direita, pode reinterceptar na final da 17. Para informação, Embraer 190 na final da 10. Visual com ele? Negativo, então 3-0, tá certo? Afirmo, pela esquerda, Júlio Limatão. Iniciou o 3-0 pela esquerda, não visual contrato. Visual com a pista, o azul 4207. 3-0-7, confirma visual? Visual na sinal de 2 milhas, o azul 4207. Cliente, livre pouso, pista 0, vento 180 graus, 089. Cliente, 4207, autorizado pouso. Controle, Limatão, pode retomar a final? Tá sim, Limatão, reportando a final da 17. Gente, retomar a final da 17. 3-0, registro, 648, 0-5, comprar de informação. 6-3, registro, 648. Gente, está ali, instalou 3-3, boa, 648. Assina 6140, chame Recife, 12685, alterne 12545. 4207, solo 49, livre direito, chama solo em 121, desculpa nós. 3219, 648 prossegue nos dois dias, aguarde a recuperação completa. Aguarde. E 5, dê passagem aos dois, vai ingressar na alfa. O coletão está aqui até as próximas vezes. Valeu, 4307, siga de alfa e ligar de porta nova. Temos o Limatão, o solo 5-1, autorizado backtrack, tá aqui até o pátio da base, reporte livre na pista. Diz retorno na proa de Jambi, chame o mês, 12685, alterne 12545. 12545, vou fundo 642. Mike, acudosta, prossiga. 050. Delta, autorizado Manati, o nome 10. Recorda a pista 7, primeira curva direita. Geralmente no corredor Axé. Controle 120 decimal 8, transporte 095. Estou explosiva. Confira a frequência, por favor, do centro. 2685, Alterne 12545. 2655, obrigado. Delta, correto, confirma, 0125 não transponder. Com 2 a bordo, chame 295 a torre para acionamento, ajuste no 09, com rua. Afirmação, voo grata ao estacionário de frequência. Por Delta, confirme já acionado. Já porta para o táxi. Graças a Juliette, contorno de pátio, conta do ponto de espera por 18 ou 9, na justiça 18, por favor. Estou olhando para o Zona 35, confirme o PAB. Thank you. 135, livre linha e decolado sinal 0 vento 160 graus 99. Quatro, de comparador de pés vazio, última 019, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Dia 19, ILS, reporte estabilizado, no 80. O Delta... Fique atento a obras na lateral da OESPA e siga as instruções do fiscal de pátio. Delta Lima, mantém que a visita era 17. Olimpos 135, foi falado ao 59, mantenha em escuta e aguarde autorização para o cruzamento da final da 35. Poderia repetir o controle? Mantenha em escuta, decolado ao 59. Aguarde autorização para o cruzamento da 35, curve à direita. Gente, mantém a escuta, aguarda a autorização para cruzamento da 35, com curva à direita, mil pés, o Olympus 135. O Delta sente, mantém a posição, aguarda. Zero decimal 8 móvel. Confirma em curva à direita em rota, estava controle? Negativo, eu chamo o controle em 120 decimal 8, já autorizado o cruzamento da 35. Controle de Salvador Olympus 135. 561, bom dia, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Chegada Mari, 060. Autorizado a linha, de falar com 0 vento 1, 3, 0 graus, 1, 2, 1. Luna 0, 6, marca, pode conforme a ordem. Ponte Lorena 2, 0, 2, 1, 8, responde 5, 1, 7, 5. Confirma a chuva leve na zona 35? Não, confirma a chuva pesada na cabeceira. Cliente Mike X Delta, grato pela informação, mantém escuta permanente. Delta. Cinco, decolado ao 03, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom voo, até a volta. Mike, cuidado, chama controle em 120, decimal 8. Controle Salvador é o trip 5595, descolou. 5595, contato radar, suba nível 200, saída da EL. Saída da EL, subindo para 200. Controle Mike Eco Delta. Mike Eco Delta prossegue direto Manete 1 no meu pé, reporte livrão da CTR. Reporte livrão da CTR. Você jogou 1864. 1864, submetor Rio 1895. 1895, boa. Bom dia, gol no 864 LS da 10. No 864, continua a aproximação, reporte visual com campo para informação, chuva moderada sobre campo e pista molhada. 7, gol no 864. Controle ao trip 5595 da trip. Prossiga o trip. Ok, querida, poderíamos tomar a proa sul por aproximadamente 15 milhas devido a formações? Existe trip 5595. Obrigado. Serão prossiga. Você travou o gol 1864. 1864, confirma visual com campo, tráfego já avistado. Ok. termo, avistou. Sim, que livre pouso do sinal 0, vento 150 graus, 1-3 lá. Livre pouso, gol 1-864. Dorel 5595 na frente. 5595, proceda. Excelente. Viremos a próxima posição, Coral. Autorizado, Coral. Obrigado, senhorita. Guardião 01, chamou Rio no 895. Gol 561, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-9. 3.000 pode descer direto para 2.000 ou respeita ali o 5.000, tá? Tá livre 2.000, para 3.198. 2.000. Controle, gol 864, continua, está cruzando 1700, mantendo proa. Gente, 864 foi para 3.000 pés, pode informar o motivo da remetida? Chuva forte na final, gente. Gente, 864 está cruzando com a esquerda proa 010, limite a radial 020 de Salvador. Esquerda 010, qual o limite? Radial 010 do BR de Salvador. Segundo, 864. O senhor confirmou a aeronave à frente aí, arremeteu por causa de chuva na final? Afirmativa, informação, as aeronaves na aproximação de Salvador. Agora, 1.000 de teto, 3.000 de visibilidade, chuva moderada sobre o aeródromo. Voltou 3.000, uma vez para cima. Gol 864 para a nova tentativa de aproximação, ou vai ser só a espera? Ah, vai esperar a melhora das condições. Parece que é só uma formação, tá, sobre o campo, deve passar em 2, 3 minutos. Gente, 864. Mas está autorizado, espera a dona 12.000 pés, reporte de chão no hábito. Leandro, qual seria o esporte de alto? Tá sincero. Jogou no 561 ou está em tapete? 561 tem condição de vetuar a alta nível 050 em tapete? Sim, com 050 em tapete, bom senhor. 561, reporte de chão no hábito. Bom, 1094, sente, é nem mantém cabeceira 10. Tá quase. O 1094 é autorizado a alinhar e decolar para o 10 vento 150 graus 089, correção 129. Autoriza a sua 0300 para o gol 1864, só tem informação em direção à sua, por exemplo. Autorizada 300 1864. Tá. Guardião 01 no final, Pato Branco. Confirma para tu, Guardião 01, na final, Pato Branco. Sente, Guardião 01, reporta quando em solo controlado, vento é 1,60 graus, 1,9 altímetro, 1018. 1018, reportará no solo controlado, Guardião 01. T-64, tem condições de iniciar a espera 15 milhas à sua frente? Então 3 eu peço na porta do piano 864. Olimpo, prossiga. Solo controlado, azul no 2, livre frequência. Rodada frequência livre. Zero nove quatro, decolado, zona 3, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 08, boa. 094. 04, pode ser zero pela direita? Autorizado pela direita. Trone, bom, agora o 094 decolou na subida Bombo. Se puder autorizar frote direto, evita formação. 094, contato radar, voo 370, está ali 3 dias, aguarde coordenação para voar a frote. Ok, aguardando autorização para voar a frote, igual o no 094, autorizado 370. Zona 91, a linha decola piscina 0, vento 160 graus, 159. Olympus 135 está livrando a CTR, chama nos canais previstos. Ok, em contato com a torre ainda permanece as condições, uma moderada, 1000 com 3000. Afirmativo. Nós vamos decolar no Juno 6, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, bom dia, 319. Controle Salvador, 3191. 3191, no sub, mantenha nível 340, saída da EL, vigilância. Nós mantenho 340, perfil da EL, 3191. Aeronaves na escuta do controle, 700 de teto com 2.000 metros de visibilidade e chuva moderada sobre o campo. 3198, tá certo. Cinco, subiu uma TN, voo na 60, aguarde autorização do centro Recife para nível final. Trip 5595. Salvador, bom dia, aqui na 6200, informação Romeu. Oceano 6200, oceano identificação, autorizado chegada a Mari. Prepare uma espera sobre IPAP nível 060, devido a má tempo sobre o aeródromo, estamos com 700 pés de teto, com 2.000 metros de visibilidade, chuva moderada sobre o campo. Qual é a posição Mari, a espera? Posição IPAP nível 060, número 4. Obrigado. Estado 060 vai fazer a espera conforme a carta do 6200. 5595 autorizado, nível 1060 como final. Obrigado. 1094, chame centro Recife, 1285, alternando 1245 ou 0 3 1 avião? Prossiga. Informa que efetuou o desvio esquerdo, não consegui a comunicação, agora já retomou o front da El. Tem, 3 1 avião. 3 1 avião, companhia? Trip 5595, chame centro Recife, 125 decimal 1, alternando 133 decimal 95. Uno 162, sem identificação, autorizado chegada a Mari. Se mantenha nível 070, prepare e espera sobre a posição Mari. Número 5, para aproximação, estamos com as condições do aeródromo 700 pés de teto, com 2.000 metros de visibilidade e chuva moderada sobre o campo. Irmão. Na 3 anos, na avião, chame centro Recife na 25, decimal 1, alternando na 33, decimal 95. Na 25, 1, na 33, 95. Na 3 anos, na avião, passagem, 00. Na 200, prossiga. GLS-X2 já operacional? Afirmativo. Então, eu não tenho que ver com quanto fecharam o campo aí? Não, negativo. uma aeronave em aproximação ao sinal arremeteu devido às más condições do tempo. A partir disso, a aeronave começou a fazer esperas no setor devido às más condições com chuva moderada do campo. Tá, mas o aeroporto está aberto, é isso? Afirmativo, minha 200. Tá, a gente pode fazer a aproximação então? Afirmativo, minha 200, iremos coordenar. Aguarde a vetoração para o sinal. É, te aguardando, minha 200. Na 3198, controle? Na 3198, controle? Prossiga, senhora. Tem condição de fazer espera na posição pelô a 2000 pés? Posição? É o de 4207, não existe, sim? Confirmando, então 3198, pelô na posição da chegada Bonfi ou Itape na posição da chegada Itape? Pode ser pelô, então. Direto para o Bastel, conforme a rota do plano. Decola na posição 0, primeira curva direita, na subida Dael, Leda, Motiva. Achando 5405 e o controle 120-8. Prossiga. Ah, 210, inbound na 210 e outbound na 180 graus em relação a 210, ok? Confirmando, 210 inbound. Afirmativo, na perna de aproximação na 210. Eu acredito que em alguns minutos já deve melhorar as condições. Tá bom, obrigado pelas informações, eu vou daqui a pouco. Sim, então desse mantém 3000, desse mantém 3000. Vou girar pro Duna, tem condições? A proa de Duna, descendo para 3000, aguardando para continuar a descida para aproximar. Oxana 6200, controle? 6200, prossiga. Previsto não mais espera na posição Itabe para coordenar, estamos coordenando as aproximações aqui. Oxana 6200. Bem reduzido, aguardando o cara Itabe, 6200. Assim, ó. Salvador, bom dia, Oxana 6255, com a informação, tambor. Oxana 6255, desse mantém 080, espera na posição Mária, aguarde o procedimento LSX, ajuste 018. Teto estimado de 700 pés, visibilidade de 2000 metros com chuva moderada. Gente, esse é 9080, espera sobre a posição Mari. Gente, está transmitindo uma tela. Boa noite. Gente, gol no 864. Gente, mantendo esperando esse setor, aguardando para prosseguir. Gol no 864. Número 2, número 3 agora na aproximação, gol no 864. Número 1 agora na aproximação é o gol no 561. Aproximação, na 6255, controle. 6255, idade até a ordem, mais até a esquerda ou pela direita? Pela esquerda, Oxana 6255. Então, 6255, descendo ao 080, programa no ar, pela esquerda sobre imagem. Matiu. O gol 1161, gol 1161, desça e mantém inicialmente no nível 100, que tem 100 inicialmente. O gol 1162, afirmativo. Descendo inicialmente aí no nível agora 90, 090, gol 1161. Oh, desculpe, 1162. Controle TAM 3198? Consiga, TAM 3198. bloqueou o piloto, vai começar a estar ajustando essa órbita. Confirma aí, se disse agora para pouso, qual seria o nosso número? Agora seria o número 3 na aproximação, então 3198. Então, o senhor gostaria de nos aproximar também? Aguarde a nossa coordenação aqui. É uma resgate. Sente, mantendo a 3.000, temos aeronave fazendo espera na posição pila, agora para continuar a descida. Voo no 5.001. O Chané 6200, desce e mantém a 5.000. 5.000, 6200. Aeronave chamando controle, prossiga. Quilo Papa Mike, mantém nível 090 sem identificação na chegada Mari, previsto espera na posição Mari, ajuste no 08, aguarde LS X-Ray, pista 90. Minha ONU está autorizando esse tipo, está o localizador mantendo inicialmente da 3.000. Não entendi, confirme. 5.000 ONU, chame agora o controle, na frequência 1208. Correção, 1198. Certo agora 1.000, com 3.000, chuva leve, confirmando para as aeronaves. Quem solicitou a órbita em Mari? Hoje é 62%, está novas condições, mantém ainda a órbita sobre Mari. Se mantém nível 100, 100, 100, espera em Mari, aguarde para nossas coordenações aqui na terminal. 100, esperando em Mari, 62%. Controle, vamos 561, confirmando chamações, 289. Gol 1561, chame final, 1219, decimal 8. 19, obrigado. Tá 3198, controle. Prossiga. Estabiliza agora na Pura 200, Pura 200, e chame agora controle na frequência 1198. 198, Pura 200, uma boa, 3198. Corrigindo a Pura agora, Pura 215, 215. 215. Boa, tá 3198, mandando pro 215 pra 7. Manter pro 215, limite localizador, tá 3198. Limite ao 9. Seis na aproximação. Sim. 1864, irá prosseguir para Salvador para pouso? Abriu. Estabilize agora na proa 270, proa 270, ainda mantendo 3.000. Limite a marcação no 20 em bounce de Simbra. É 255 para seguir. Só para fazer, desculpa, não entendi. As aproximações estão acontecendo normalmente, né? Só sequenciamento. Afirmativo, para sequenciamento, somente esperem mais em nível 1 a 0. Afirmativo.